Metal do Arrocha. Kevin Johnny. Me entreguei de um jeito que ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido mentiras misturadas com seu gemido. Eu acreditava nas suas palavras, leviana, oh, oh, oh. Fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama. E apesar de tudo eu sinto a sua falta. No fundo do copo eu vejo a imagem dela. Eu te amei, me entreguei de um jeito que ninguém jamais se entregou. Amor igual ao meu jamais vai encontrar. Amar como eu te amo, ninguém vai te amar. Porque você ficava sussurrando junto ao meu ouvido mentiras misturadas com o seu gemido. Eu acreditava nas suas palavras, leviana, fazendo mil loucuras comigo na cama. Queria acreditar que você ainda me ama. E apesar de tudo eu sinto a sua falta, leviana, oh, oh, oh. Ficava sussurrando junto ao meu ouvido mentiras misturadas com o seu gemido. E eu acreditava nas suas palavras, que você ainda me ama. E apesar de tudo eu sinto a sua falta, leviana. Você não presta, leviana, mas eu te amo, leviana. Gostosa.